quebra, racha o coco, chapa os loucos, tipo um topo, te leva ao topo, quebra as regras do jogo. Conhecendo o céu dos outros, a galáxia de poucos, a poesia da vida de todos, o lixo do tolo. Quantos vão partir de um modo infeliz, acreditando nas mentiras que a Babilônia diz? Armamento, guerra e destruição, Babilônia, caos, desordem e corrupção. Doenças, catástrofes e epidemia, a natureza mostra sua ira pra quem a machucou um dia. Certo dia, o julgamento chega e o primeiro parágrafo do processo é sua língua preta. Então ele diz, a fome mata o homem e o torna infeliz. Onde está a igualdade e a paz que eu sempre quis? Então me diz, vem me falar o que acontece no final quando eu chegar lá. Então me diz, a fome mata o homem e o torna infeliz. Onde está a igualdade e a paz que eu sempre quis? Então me diz, vem me falar o que acontece no final quando eu chegar lá. Então me diz, o que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz. Vai cuidar da tua alma e da sua língua infeliz. O que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz. Style original, alien man, break this how, fire Babylon, style original, alien man, break this how, fire Babylon, style original. Eu vou fumar, o cabobro racha o coco, chapa os loucos, tipo um toco, te leva ao topo, quebra as regras do jogo. Conhecendo o céu dos outros, a galáxia de poucos, a poesia da vida de todos, o lixo do tolo. O que eu faço, o que eu fiz, vai cuidar da tua alma e da sua língua infeliz. O que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz, vai cuidar. Ai, então me diz, o que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz, vai cuidar da tua alma e da sua língua infeliz. O que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz, vai cuidar da tua alma e da sua língua infeliz. O que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz. O que eu fiz, vai cuidar.